8 horas. ZYR 700, 104,9 MHz. Canal 285. O empreendimento da organização comunitária Rádio Educativa Aliança. A dupla Gleidson e Henrique.